O calçamento de um trecho de 3,5 km no distrito subsede em Santa Helena está em andamento e beneficiará produtores rurais do município. A estrada é utilizada para escoamento de diversos produtos, dentre eles produtos de origem animal. Os trabalhos fazem parte de uma parceria com a Itaipu Binacional através do programa Cultivando Água Boa. Além do calçamento, a conservação de solo, prestação de serviço e disponibilização de melhor estrutura fazem parte de uma política de aproveitamento de recursos por intermédio do encaminhamento de projeto. Convênio firmado com a Itaipu Binacional beneficiou diversos produtores rurais. No último ano, segundo o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento de Santa Helena, Damaris, mais de 38 quilômetros de conservação de solo foram feitos, assim como a recuperação de estradas. A mesma parceria também proporcionou o calçamento da estrada no distrito subsede, o que melhora a trafegabilidade aos produtores rurais. Além deste trajeto, outro trecho de calçamento é finalizado, obra executada com recursos próprios do município, através da Secretaria de Transportes. Com esse novo calçamento, o município conclui mais uma etapa do convênio que visa a recuperação da Sanga Madrugada e Arroio Barrocas, no distrito de subsede. Depois deste projeto, conforme o secretário, outras comunidades do interior de Santa Helena devem ser beneficiadas. Conforme Damaris, parte do novo calçamento deve ser liberada nos próximos dias, antes da conclusão total, para acelerar a utilização e diminuir o tempo de espera pela trafegabilidade. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.